Aê, estamos começando finalmente o segundo Download News, depois de muita espera. A culpa é minha. Não é só a sua, né, cara? A culpa é toda do Vada. Você quer dar um direito de resposta aí, por que que atrasou? Você... Eu sou teu fã, viu, Maginho? Editar podcast, cara, é um troço muito filha da puta, cara. Eu perdi umas 4 vezes o que eu tava fazendo, cara, e quando você vai gravar de novo é um inferno que não sai nada direito. Então eu resolvi, né, esperar, fazer com calma, tal. O Maginho vai dar umas dicas boas aí. Tentar pelo menos. Exatamente. Mas então, vamos lá, né, cara? Nessa semana de E3, a gente vai tentar não falar de E3 pra não estragar o cast principal. E vai ser muito foda. Complicado fazer isso. Então a gente vai falar notícias menos interessantes aqui. Foi muito difícil ver alguma notícia. Exato. Então, assim... Tirando a do mouse. Aliás, eu tô aqui, só que não tenho nada pra falar até agora. É, longos dias, belas noites. Vamos lá, alguém quer falar a primeira notícia aí? Vamos começar com os lançamentos da semana? Apesar de ser bem patéticos, vamos fazer eles. Vamos lá, então. 360 não tem nada, né? Play 3 não tem nada. Nada. De Wii tem alguns jogos genéricos, tipo A Múmia, né? O jogo do filme da Múmia. É, o SNK Arcade Classics, que parece ser interessante pra quem não tiver nada. O que é? King of Fighters? É uma compilação de jogos da SNK, assim. Orden Up. Que eu não faço a menor ideia do que seja. Chess Crusade. Deve ser algum jogo de xadrez, sei lá. É o que parece. As Cruzadas com xadrez. PlayStation 2 temos também A Múmia, né? Ótimo lançamento. Excelente. Deve estar fantástico. PSP tem COD Lyoko, mais um genérico. Quest for Infinity, ninguém sabe do que se trata, nem quer saber. E pra Nintendo DS, a gente tem um único relevante essa semana, que é Final Fantasy IV, cara. É. Finalmente. Essa semana? Exatamente. Sim, sim. Pra quem tiver afim, ele recebeu 9 de nota da GameSpot, tá sendo bem elogiado. Não é pouca coisa, né, 9 na GameSpot. Exatamente, a GameSpot é muito chata. Mas Final Fantasy IV é um jogo bem legal já. Exatamente. O original. Ele é um remake, né? Eu não cheguei a fechar ele, só que é muito legal. E o remake, eu vi em vídeos, cara, tá muito foda. Muito foda, eles fizeram tipo assim, com a qualidade de títulos novos, né, cara? O engraçado do Nintendo DS, cara, é que assim, ele é um console que, tipo, não te dá muitas alternativas, cara. Pra você pegar, tipo, chegar ao gargalo dele é muito foda. Tem um amigo meu que ele tá desenvolvendo pra Nintendo DS e realmente é um console muito complicado de você trabalhar com 3D, cara, e nesse Final Fantasy tem um nível de 3D muito avançado, cara. Muito avançado. Realmente, cara, tá. Achei impressionante bom. Também. Palmas para Square. Palmas para Square. Palmas para Square. Palma de fundo aí, faz favor. É. Então, temos também A Múmia novamente para o DS, né? A Múmia vai sair independente do videogame que você tem, beleza? Pronto. E como eles não mandaram nada, então não comprem. Não comprem. Não comprem. Boicotem esse jogo, cara. Falem mal dele na rua. Eu não tava nem sabendo que ia ter esse jogo, então, tipo assim, né? Nintendo DS, como eu não sei do que se trata os jogos, eu vou chutar pelo nome. Vamos fazer assim? A gente chuta pelo nome? Vamos lá, vamos chutar. New International Track and Field. Deve ser um jogo de trem, tipo um SimCity de trem, assim. Não, peraí, track and field é aquele esporte de você, tipo, fazer uma caminhada em lugares mais difíceis, né? Ah, beleza, então, é um jogo de caminhada. Que emoção. É jogo de caminhada. Aí, galera, o jogo vai ter que beber água. Isso. Beber água. Se você cair, você tem que... Aí você vai e fica com cãibra e tem que rodar o stylus pra passar. Gelol. Izuna 2 The Unemployed Ninja Returns. Ou seja, Izuna 2, o retorno do ninja desempregado. Cara, muito triste, muito carismática. Não, acho que um ninja perdeu a família, um emprego. Hoje em dia trabalha lavando prato. É, o próximo, Nancy Drew, Clue Bender Society, deve ser algum jogo de investigação. Não, na verdade é um jogo daquele Wait a Blind lá, sabe? Que o cara tritura as coisas. Ah, é? Sem dúvidas. Ok. É um jogo de culinária. Okay. Eu não sei se você está sendo irônico, então eu vou concordar. Próximo. Chess Crusade, versão Nintendo DS. É aquele famoso jogo que a gente já falou, né? Que é as cruzadas. É. Ah, o conhecido Chess Crusade, né? É muito aqui. Famoso. Esperar disso. É. Tem uma tatuagem desse tabuleiro de xadrez nas costas, velho. Pega nas costas. É, Chess Crusade no peito, assim, né? Colorido ainda. O legal é que a gente falando desses jogos, a gente vê que a importância deles é tão grande que eu não vi nenhum na E3. Nem o Final Fantasy IV. Nem o Final Fantasy IV. É, Suzuki Super Bikes 2 Riding Challenge, esse obviamente é de moto. Ah, eu não vou chutar isso. Ah, é bicicleta, velho. Eu acho que é bicicleta. PC Games, então. 1701 AD Gold Edition. Nossa, cara, esse jogo é muito louco. É, acho que... Não sei. Você é 1700. Mas aqui, velho, pra ele ser lançado a Gold Edition, a não Gold Edition deve ter feito algum sucesso, não? É. Hunting Unlimited 2009, um jogo de caça, provavelmente. Jogaço. É um jogo de caça sem limites. Sem limites, exatamente. O cara caçando baleia com dinamites. Caçando urso com motosserra. É. É sem limites, né, velho? É, exatamente. Vale qualquer coisa, mano. Passarinho. Bomba atômica, cara. Baseball Mogul 2009. Nossa, jogão. Jogaço. City Life 2008 Edition. É, né? Tipo, City Life não fez tanto sucesso assim. É, né, cara? Ele tá sendo refeito agora. É. Fate Undiscovered Realms. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, fantástico. Deve ser um adventure. Não, aí, né? Esse eu quero ver o que, que é. Fate. Oh, como assim, cara? Não tem nem screenshot na IGN. Eu não achei ele no Google, não. Beleza, então, vamos lá. É... Então, lançamentos da semana são esses, né? Semanaça, né? Cara. Oh, imperdível, tá? Se eu fosse você, eu comprava todos esses. Eu já comprei todos. Assim, é, verdade dói, mas a verdade é que você perdeu seu tempo ouvindo essa nossa lista, você não sabe, isso não vai nada, fala, sabe? Ô, oh, cara, não fala assim, teve o Baseball Mogul. Eu quero ler a próxima notícia. Não, precisa falar do mouse, não vai dar tempo, não. Vou falar do mouse, não. Fala, eu tenho uma notícia, eu quero ler minha notícia. Leia a notícia, então, Fred. É. A atriz desse Gonçalves completou 101 anos. Porra! É, cara, não podemos deixar passar na hora de news essa notícia. Cara, ela deitou o cabelo, meu irmão. Cara. Ô, velho, não morri não, velho. Minuto de silêncio. Foi visitar o Zé Carlson, velho. Ô, oh, velho, respeito, velho, desse Gonçalves. Falar um pouquinho sobre o Chrono Trigger DS, né, cara? Uhul. Assim, né, o jogo é foda, né? Só por ser Chrono Trigger já é foda. Mas, cara, eu fiquei realmente desapontado em saber que ele é exatamente o mesmo jogo do Super Nintendo, sabe? É o mesmo jogo? É exatamente o mesmo jogo, sabe? Sem tirar nem pôr. E, assim, como a Square acabou de mostrar o que ela pode fazer com os seus jogos antigos, como Final Fantasy 4, eu tava esperando alguma coisa, pelo menos, levemente parecida, né, cara? Porque Chrono Trigger é um título tão popular, assim, tão lembrado quanto os Final Fantasy 2D. Mas você sabe o que é isso, cara? Chama-se financiar o próximo projeto, cara. Ah, é verdade. Lança qualquer merda, põe aí pra rodar no DS que vende pra cacete. É mesmo. E a gente tem dinheiro pra fazer o próximo jogo. Exato. A única diferença desse Chrono Trigger pro de Super Nintendo, né, é que você vai poder controlar os personagens com a stylus, né, a caneta do DS. E só isso. As músicas vão ser as mesmas. Ai, o gráfico que merda, idêntico. Cara, ai, isso é muito pai. Eu achava que ia ser um remake. Eu também mesmo, achava que ia ser um remake. É só um port, infelizmente. Eu tinha ouvido falar que ia ter uma dungeon nova. É, talvez tenha alguma coisa nesse sentido. Agora vale a pena, então. É claro, só vai comprar. Próxima notícia aí, por favor, então. Saiu um vídeo essa semana, cara, que eles conseguiram rodar o primeiro Homebrew no PS3. Vai estar aí no link do post. É, o Homebrew nada mais são do que arquivos paralelos, assim, igual tem no PSP, assim, emulador de tudo. Eles conseguiram rodar um primeiro jogo em Java no PlayStation 3. Que foda, né, cara? No Wii é cheio dessas parado, né? Exatamente. Isso significa que você vai ter mais alguma coisa pra jogar enquanto você espera um lançamento por ano da Sony. Exatamente. Uh-huh. Uma notícia que saiu, que a Nintendo, ela não pode mais esconder seu pacto com o Satã, né? É verdade. Ele resolveu dar as caras que mês passado, foram vendidos 666 mil Wii's nos Estados Unidos. Isso é uma coisa medonha. É, isso é uma prova. Os consumidores são evil, então, não são não, porque foram os consumidores que compraram. Tá, deixa eu lá. Essa semana ou semana passada, ela passou o Xbox 360 nos Estados Unidos. E uma notícia interessante que eu li algum tempo atrás, cara, é que são vendidos 8 Nintendo DS por minuto no Japão, cara. É, não tem mais pra quem vender, estão comprando DS pro cachorro. Exato, não, você compra 3, 4, põe 2 embaixo, joga no de cima, cara. Joga um em cada mão, né? É, pra próxima notícia, eu preciso fazer uma pergunta, uma pesquisa de opinião para todos vocês. Vocês acham que Metal Gear vai sair pra 360? Sim. Isso é óbvio, cara, já tá na cara. Então, cara. Só falta o dinheiro e comprar os 18 DVD. Né, cara? Assim, sem dizer muito do que aconteceu no E3, quando confirmarem isso, o que, que os sonistas vão fazer, cara? Sem dizer muito, porque o apresentador da E3 da Sony, ele falou que Metal Gear Solid 4 não só é exclusivo pra PS3, como ele só pode ser rodado no PS3. Eu com adoro essas palavras em inglês, ele falou isso, cara. Exatamente. Não, eu adoro essas informações de que só consegue rodar em tal... Tão maravilhosas, isso, cara. Isso nunca, nunca, né, cara? Quebra a cara de um jeito, cara. Próxima notícia, por favor, alguém. O Carmack, John Carmack, afirmou quem que é o PS... John Carmack, mano? Não, cara, vocês não podem fazer esse tipo de pergunta. John Carmack é simplesmente... Deixa eu mudar minha pergunta. É, exalte John Carmack, então, Bado, por favor. John Carmack nada mais é de quem fez o Wolfenstein. E Doom, né, cara? É, mas o Wolfenstein foi o primeiro jogo 3D, exato, cara. É, ele fez Doom, ele faz engine de DS 3D em 2 dias, ele fez engine do Quake Wars sozinho, ele implementou Ray Tracing no Enemy Quake Wars, ele mesmo afirmou que o PS3 é muito poderoso. O que ele tá falando é que ele limita em muitos casos, mas isso não quer dizer que não vai ser jogos ótimos ou qualquer coisa do gênero, é que realmente ele tá limitando o desenvolvimento, vai levar um tempinho maior pra eles conseguirem ajustar essa curva de aprendizado. Exato, o próprio Kojima já disse isso também, né, que o 360 é muito mais simples pra se desenvolver. É muito interessante porque, assim, quando se fala o PS3 é difícil de desenvolver, primeiro de tudo, a Microsoft usa DirectX, ou seja, já é muito utilizado, ele já vem com muita pré-função, ou seja, pra você desenvolver pra ele, além de ser uma engine já bem conhecida, na verdade não é uma engine, é uma API, ele já é uma engine bem trabalhada, ele já é uma API bem consumida, então já tá muito conhecido trabalhar com ele. E o PlayStation 3 não, ele é pouco documentado, ele tem pouco suporte da Sony, apesar que a Sony tá mudando isso, então a curva de aprendizado é muito maior. Ó, se demorar então... pra falar a notícia, eu vou falar a minha, hein? A do Marvel, não. Vai lá, Fernando. Uma notícia é que Postal 3, que iria ser lançado inicialmente pra PC e pra Xbox, também vai ser lançado pra PS3. É a primeira vez que a série Postal vai pra console. A única pessoa que eu conheço que gosta de Postal é o Fernando. Eu gosto pra muito. Pra jogar, cara. Postal 3. Você gosta também, Bado? Eu gosto. PS3. Me diverti demais jogando Postal 2 no PC, cara. Vale a pena falar do Mega Man 9, né, cara? Tá muito bizarro. Exato, como a gente falou aí numa notícia alguns dias atrás, né? Ele vai ser totalmente 8-bit. Exatamente. Né? Não, o que eu acho que eles poderiam fazer é pegar o gráfico em 8-bit, mas pelo menos implementar o sistema de física. Eu também acho, mas, cara. Mas, cara, eles estão fazendo esse jogo exatamente para os fãs saudosistas, cara. Lembrem do que eu falei, financiar novo projeto. E vai vender, cara. Vai vender muito. Acho que vai, cara. A galera tá endoidando com isso aí, cara. Cara, pra finalizar aqui, eu gostaria de saber a opinião de você sobre o novo Sonic. Eu gostei, eu gostei. Achei maravilhoso. Bom, e achei legal. Ótima ideia. Fã. Eu sou o Sonic tatuado nas minhas costas, assim, com a espada. Com a espada. Claro. Alguém pode me explicar aquilo? Não, cara. Ninguém não. Pode. Ninguém consegue. Sonic Unleashed, eu tô pondo fé. É, eu acho que vai ficar bom, cara. Os robôs ficaram bem legais pro Sonic correndo e tal. Eu acho que esse tipo de jogo, Sonic, pra mim tem que ser 2D, cara. Logo que eu comprei meu Wii, eu peguei aquele Sonic, não sei o que, Rings lá, cara. Uhum. Cara, eu quase vomitei na TV, cara. Não. E aquele que saiu pra 360, cara? Atento, que cara. O Sonic beija uma mulher. Sei lá, cara, depois do Sonic Adventure, parece que eles simplesmente não conseguiram acertar mais isso, sabe? Parece que eles esqueceram como se fazia. Eu acho que pra eles acertarem com 100% de certeza, eles deviam fazer um Sonic com aquele 2.5D, sabe? É, na minha opinião, eles tinham que parar de tentar. Ou isso, né? Ou isso. Não, para de tentar, ok? Não deu. Valeu. Pede pinico e... parar de tentar, velho. É só não colocar uma espada medieval no braço do Sonic, velho, sabe? Ou uma mulher humana pra ele beijar. É, entendeu? E tirar aqueles personagens idiotas, sabe? Aquele jacaré, aquele, sei lá, enfim. Que tenta emplacar, mas não adianta, né? Não adianta. Ó, o negócio é o seguinte... Se fosse filme do Weeble, o Sonic levava ela pra cama, velho. Com certeza, e tocava uma música sobre crianças morrendo. Porco espinho de morrendo. Calça ainda, velho. De calça. Ouriços morrendo. Ouriços morrendo. É isso que o Sonic não usa calça, mas ele ia estar de calça. É, ele ia estar de calça. Ele ia colocar especialmente. E aí com espada medieval. Então é isso, né, cara? Alguma consideração eu a tenho. Mais de alguém aí? Fred. Ah, não, Fred. Aproveite seu pause o máximo possível, porque em 5 anos ele pode acabar. Cuidado. ele conseguiu. Yeah. Não, parabéns, parabéns. Obrigado. Cara, só que me falta, cara. É descartável. Não, daí eu vou fazer o quê, cara? Eu quero jogar porque justamente eu não quero cansar, né? Eu quero só botar minha gorda aqui e jogar. E daí? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ficar dançando aqui pra jogar alguma coisa. Agora corre, volta pro computador, né? Pra você dar uma volta. Provavelmente. Ah, pelo então, amor de Deus. O que eles podem colocar no lugar do mouse, não daqui a 5 anos, obviamente, e se colocar no lugar do mouse, que eu acredito é tipo uma mesa digitalizadora. Tipo, você passa o dedo e o cursor se move na tela, sabe? Seria nesse sentido, mas pra implementar isso, tipo, worldwide, assim, cinco sabe? 5 anos é absurdo, velho. Então, sim, lógico, a indústria do mouse, ela tá crescendo sozinha também, sabe? Você vê que, por exemplo, o Bado comprou um mouse... reais. 15 anos atrás, ninguém cogitava fazer isso. A mouse era coisa de 8 reais e olha lá. Em 5 anos, velho. Ah, vai tomar banho, velho. Que droga. Cara, não gostei desse não, velho. Mesma coisa que querendo trocar agora, não vai mais começar com QWERTY o teclado. Agora vai ser A, B, C, D, E, F. É. Pra quem não tá entendendo absolutamente nada, essa notícia do que o Fred tá falando, é uma que diz que os mouses vão acabar daqui a 5 anos. Tipo. Eu queria falar uma última coisa em homenagem a Dercy. Porra! Só isso. Então é isso. Encerrando dessa maneira triunfal, na Load News Volume 2 fica por aqui. Até semana que vem, ou não. Mentira, até semana que vem. E amanhã não percam o Round 10, excepcionalmente numa terça-feira. E sábado, Round 11, normalmente. Então é isso aí. Game over.